Então vamos lá, tô começando aqui o terceiro Nowload News, dessa vez sem a presença do Bada, que não pode participar hoje por motivos adversos. Estamos com o Fernando e o Fred. Longos dias, belas noites. Olá. Antes das nossas notícias de hoje, então vamos para os lançamentos da semana. Mais uma semana excelente para games, né, como foi semana passada também. Bom, para Nintendo DS temos apenas um jogo, que é o Air Traffic Chaos, da Majesco. Ok. É um jogo de controle de tráfego aéreo. Acho que a gente podia pular esses, vamos lá, PS3, vai pro que interessa de uma vez. Não, de DS é só esse mesmo. PC, nós temos Building Time, um jogo de estratégia. Imperium Romanum, que é de estratégia. Temos também Concerto Gate, que é um RPG online da Square, em parceria com outra empresa aí. É um RPG de graça, eu não tenho muitas informações sobre ele, mas, né? Ele lançou já? Vai lançar, não tem a data aqui. Vai lançar, tipo, essa semana ou vai lançar? Essa vai lançar, semana. Tipo, ah, tá. Tá. Temos também pra PC Beijing 2008, o jogo das Olimpíadas Oficiais, da SEGA, né? É, inclusive, né, quem liga pra esse jogo? Ah, velho, pessoas que curtem Olimpíadas devem ligar. Os jogadores casuais, obviamente. Jogadores casuais. Cara, eu tô começando a ficar com raiva de jogadores pessoas casuais. Pessoas que ligam pra Olimpíadas? Eu tô, eu tô levando pro lado pessoal já, cara, sinceramente. Eles tô estão tomando estragando, nosso né, espaço, eu tô curtindo isso não, velho. Ainda de PC temos Art of Murder, FBI Confidential, é um jogo de Art aventura. Of Murder? É, uma coisa assim. Ah, tá. Acho que não é um jogo para promover a paz e o perdão alheio, não, né? Não, velho. Talvez você jogue como um agente da FBI, desvendando os crimes bizarros. Ah, sim, assim. É. Igual CSI, velho. CSI, você sabe... Exato. CSI ensina você como fazer crimes perfeitos. Você vê todas as temporadas, aí você vê tudo o que as pessoas não fizeram lá, aí você faz, entendeu? Aí você vai ter o crime perfeito. Ô, mas CSI não tem lógica, cara. Eles descobrem tudo. É um Eles fazem umas coisas lá, sabe? Um ritual de magia negra lá, acham impressão digital que não tinha. É, o CSI é cabuloso demais. Eu tô na comunidade, inclusive, é só não matei por medo do CSI. Entendeu? E cara, não tem lógica. E de PC ainda nós temos um jogo de ação tosco chamado Legend 2 pontos, Hand of God. E eu acho que o único jogo interessante de PC a lançar no dia 31 de julho é o Grim, do American MacG. Pra quem não sabe, é o criador daquele Alice, que é um jogo mais antigo aí, que virou um cult. Conta a história da Alice, né, de Alice no País das Maravilhas, depois que ela cresceu, né, e aí ela tá toda perturbada pelas experiências de LSD da infância dela, né, porque, né, tá tão viagem. E aí ela fica presa no País das Maravilhas, da mente perturbada dela e tudo mais. E aí é tudo bizarro, tipo, versão Silent Hill de Alice no País das Maravilhas. Cara, eu já ouvi falar desse jogo há muito, muito tempo atrás. Tem o gato, cara, lá esse bastante jogo é muito massa. Tem o gato que vai te guiando pelo caminho. Ele também é muito bizarro. As armas também são muito legais. Você chegou a jogar, Fernando? Eu não joguei ele, não. E eu tenho medo da Alice, né? Eu joguei. É um desses jogos antigos que eu não pude jogar na época e hoje eu tenho muita vontade, eu acho que eu vou adquiri-lo. Então, esse Grim, nada mais é que uma série de joguinhos que vão ser distribuídos, eu acredito eu, que pela internet, você vai comprar ele pela internet, e vai ser uma série de joguinhos no estilo dos novos Sam e Max, né, que foram lançados como episódios, como se fosse um seriado, que são versões bizarras de vários contos dos irmãos Grimm, ou seja, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve... Não, versões bizarras, não, versões normais dos versões contos Versões originais, exatamente. É, então, porque, né, versões bizarras daquilo ali, meu filho, não tem como, não. Pois é, né, velho? Na versão original da Cinderela, as irmãs delas tinham inveja da Cinderela e do sapato dela pequeno e tal. Cortam os dedos dos pés pra conseguirem calçar os sapatos da Cinderela. Uhum. É uma coisa... Nossa, velho, dá nervo, cara. Rio total, né, velho? É muito bizarro, velho. Então, esse Grimm, você vai jogar com um personagem chamado Grimm, que ele vai basicamente escrotizar essas histórias, né, por falta de um termo mais original. E apesar do último jogo do American Magi ter sido um fracasso completo, aquele do mendigo que tem que salvar Los Angeles. Porque assim, a ideia parecia foda, mas o jogo é considerado não, um dos piores jogos. A ideia não parece boa não, velho. Ah, velho, parece sim, velho. Porque é tipo todo cartunesco, assim, sabe? Tipo, todo zoado. Seria de comédia. Uhum. E assim, você vê as fotos assim, você acha que é muito bom, sabe? Só que... Ah, sim. E vamos esperar aí pra ver o que vem. Ou seja, né, se você quiser financiar o novo projeto dele, né, tá? É. Pode comprar. Compre. Para PC é isso, para PS2 temos MLB Power Pros 2008 e Summer Super Athletics. Dois jogos de esportes, bem whatever, né? Uhum. Bem PS2 não morre. Exato. Para PS3, então, e para Xbox 360, temos um joguinho multiplataforma. Ele. Eu acho que a gente não precisa nem falar, porque é um jogo muito ruim. É Soul Calibur 4. Podíamos toda a série. É verdade. Vamos falar, então, de Soul Calibur 4, já que não falamos de Soul Calibur 4. É, então, o jogo começa em Soul Edge, né? Lá em 1994. Sim. A 9 é muito legal, né, velho? A primeira, assim. A história começa com o Pirata Cervantes, né? E próximo jogo, por favor. Se você quiser saber mais sobre Soul Calibur 4 e toda a série Soul, ouça o nosso podcast de número 10. Que não é difícil de ser encontrado, já que nós estamos no 11, né, nesse momento. Então, para o PS3 é esse. Para Xbox 360 ainda temos Spectral Force 3, que é um RPG japonês, em turnos, com muita cutscene, aquelas que ficam a foto do personagem parado, com texto, sabe? Uh-huh. E um gráfico ridículo, que eu não sei como eles têm coragem de lançar no 360. Temos também o Summer Athletics, que é o mesmo do PS2, né, multiplataforma aí. Jogos de esporte são incansáveis, né, velho? São, velho, sempre tem, velho. Eu penso assim, um jogo de esporte já iria me satisfazer, entendeu? Mas toda sempre. Semana tá lançando, cara, toneladas de jogos de esporte. Como isso é possível? Ah, eu comprei esse de PS3 aí, eu comprei o Track and Field pra DS e vou comprar o que lançar de Pequim também. Sabe, cara, como assim? É, não é tipo, possível. Summer Athletics, uau! MLB Power Pro 2008, tem que conseguir! Uau! Fantástico. Então. Um exclusivo para o Xbox 360, bem aguardado pra lançar no dia 30 agora. É um joguinho do Xbox Live Arcade, né? Que fez bastante sucesso em sua primeira versão. Que é o Geometry Wars Retro Evolved 2. É, aqueles jogos de shooter, sabe? Bem impossíveis. É, exato. Dois de coisas tipo, ao mesmo tempo acontecendo. Exato. E é bem viciante. Eu não cheguei a jogar. Todo mundo adora esse jogo. É, finalmente para o Wii, nós temos Pong Toss. Nossa senhora, que nome bonito, hein? Hã? Jogo de quê? Sei lá, Ping Pong. Deve ser. Art of Fighting 2, que eu espero profundamente que seja um jogo pro Virtual Console, né? Sim, deve ser, né, cara? Assim, tem cara de Virtual Console, né? Art of Fighting. É, Puzzle Collection, Chase HQ, King of Cubs, MLB Power Pros 2008 e Summer Athletics dando as caras novamente. E é só, excelente semana. Palmas pra essa semana. Palmas. Jogos casuais. Ou seja, a única coisa de boa que tem essa semana é Soul Calibur 4. Joga Soul Calibur 4. Mas é uma coisa muito boa que tem. É, serve pra semana toda, né, cara? Isso. Que, por sinal, já foi avaliado pela IGN e recebeu 8.7, o que é uma nota muito boa. Não é uma nota excelente, mas é uma nota muito boa. Ele tá no nível do Soul Calibur 2, não tá? É, tá. Vamos então para as notícias, né? O Fred quer começar com a primeira notícia? Ah, pode ser. Bom, eu recebi duas notícias. Uma falava que Final Fantasy 13 não vai para o PC e a outra fala que Final Fantasy 13 também terá versão para PC. São duas notícias que conseguem conviver pacificamente no mesmo universo. Sim, elas coexistem perfeitamente. Podemos falar pra próxima agora, por favor. Todos entenderam? Por favor, então esclareça nossos ouvintes sobre qual é a versão correta ou se há uma versão correta. O esquema é o seguinte, cara. Até agora, ele tem tudo pra poder sair pra PC também. Só que essa possibilidade ainda tá meio nebulosa, sabe? Sabe o que, que eu acho? Eu acho que é que nem o Resident Evil 5. Ele está sendo desenvolvido no PC, isso. Mas ele vai ser portado para Xbox, PS3. No caso, né? Uhum. Quando saiu esse fato de que o Resident Evil 5 estava sendo produzido num PC, todo mundo, uau, Resident Evil 5 para PC, uau, uau. Aí no dia seguinte, Capcom falou, não, seus idiotas, não tem nada disso. Cara, pode ser muito bem isso mesmo. Mas assim, o 4 saiu para PC. Ou seja, né? Não, sempre há possibilidade. Ainda mais a Capcom, que está lançando muitos jogos para PC. É. Aquele Bionic Commando que está parecendo que tá foda, vai sair pro PC. Outros jogos da Capcom, tipo Lost Planet. Street Fighter 4. Street Fighter 4, exatamente, tá vendo? Cara, Street Fighter 4 para computador é impensável, velho. Não consigo imaginar. A Square também está investindo bastante em PC com aqueles RPGs genéricos dela. Há uma chance, né? Embora pequena, se anunciar que vai ter pra PC mesmo, aí os fanboys do PS3 e do 360 vão se matar, né? Vai ser duro, assim. Fernando, você tem a notícia aí de outro jogo que vai sair pro PC? Uau, como você adivinhou? Da grande novela que tinha antes de sai, não sai, revelou que GTA 4, sim, vai sair para PC. Uhul. Exato, então GTA 4, assim, não é uma questão mais de se, é uma questão de quando, e essa notícia foi revelada na capa de uma revista de games da Malásia, como assim? Nossa. Tipo assim, a Rockstar nem deve ter autorizado, isso deve ter publicado lá. E, tipo, tirando isso, essa notícia já tinha sido extraída à força do suporte técnico da Rockstar há um mês atrás. Pra quem não sabe dessa história, vou dar uma resumida aqui. Um cara fingiu que tinha baixado o GTA 4 de um site de torrent e tava pedindo suporte pra Rockstar, tipo, meio que totalmente inocente. Ah, eu baixei a versão grátis do jogo que vocês distribuíram naquele site e tal. Aí a Rockstar falou assim, mó inocente, né? Nós não distribuímos o GTA 4 pro PC, ainda nem foi lançado, tipo, ainda está em desenvolvimento, sabe? Eles deixaram vazar isso. Nossa, cara, eu não acredito nisso. Ai, que tristeza. O cara que fez isso, então, cara, deve ter sido demitido. Deve ser tipo a anta da Rockstar agora, sabe? É, né? Tipo, todo mundo olha pra ele, tipo... Tá lá tomando seu café na mesa da Rockstar, aí chega o cara, assim, todo mundo sai, né? É. Então, a minha próxima notícia tem a ver com Resident Evil 5. Os jogadores de Wii podem ter uma esperança vaga e, assim, distante do Resident Evil 5 sair para o Wii. Ah, ó. Oh. Mas vai sair pra assim? Wii, tipo, sabe, com scores e, entendeu? Você tem um objetivo? Não. Tipo, Wii Music, né? Resident Evil 5 e Music, velho. Não. Sei lá, cara. Eu não duvido mais, não, entendeu? O que aconteceu foi o seguinte. Numa entrevista dos caras da Kotaku, o presidente da SEGA, que não tem nada a ver com a Capcom, mas ele comentou sobre a ida do Resident Evil 5 pra Wii, como se todos soubessem, assim, sabe? Tipo, comentou, sabe? Como se fosse uma coisa normal já. E aí, quando os caras foram confirmar isso com o presidente da Nintendo of America, o Red, ele disse, ainda não. E deu uma risada. Deixou os caras mais confusos ainda, sabe? Quando eles falaram com o cara da Capcom, ele se mostrou surpreso e disse que o presidente da SEGA deve ter confundido Resident Evil 5 com Dead Rising. São dois jogos de zumbi e tal. Sendo que Dead Rising vai sair pro Wii. Mas, cara, pra um presidente de uma empresa de games confundir Resident Evil 5 com Dead Rising, né? Por favor. É triste. Então, assim, né? Eles podem estar escondendo alguma coisa aí, pode realmente ter esse plano. É meio forçado, né? É. Então, Fred, sua próxima notícia aí, por favor. É. Nós, Fernando, você gosta de Guitar Hero? Sim, eu gosto de Guitar Hero. Ah, você joga Guitar Hero? Sim, eu jogo Guitar Hero. Ah, que legal. Todos nós gostamos muito, né? Muito obrigado pela pesquisa de opinião. Todos os jogadores gostam muito de Guitar Hero, confirmado isso. Deixa bem claro que eu não expressei minha opinião. Não, mas eu acho que eu conheço a sua opinião, né? Então não vou precisar. Não, velho, eu posso ter mudado de ideia hoje. Eu não acredito nisso, não. Não, eu posso ter mudado de ideias por ser. André, você gosta de Guitar Hero? Sim, eu adoro Guitar Hero. Tá, posso continuar agora? Como eu já tinha suposto antes, né? Todos nós aqui gostamos muito, né, da série. Sabemos que ele é popular, mas assim, eu acho que ele tá meio que quebrando barreiras atualmente, sabe? Uhum. O grupo Blackwater Worldwide, formado por ex-soldados americanos, tá planejando fazer um ato de bondade para todos os americanos soldados, né, que atualmente estão no Afeganistão. Eles estão preparando um kit com projetores de TV, Xbox, modem e cópias de Guitar Hero pra mandar via avião, sabe? Jogando pacote assim. Espero que não quebre, né? Vamos torcer pra que não chegue quebrado. Joga com aquele paraquedas assim, uma caixa. Tipo, o pessoal acha que mantimentos vai abrir. Pois é, cara. Lá é quente, vai dar trilha de lights. Vai queimar mesmo, cara. Isso vai dar problemas. Mas assim, a ideia é legal, né? Porque é bom eles terem coisas pra se entreter além de gamão e, sabe? Damos. Vai acontecer uma invasão, um quartel lá e tá todo mundo jogando Guitar Hero. É, tipo, pera aí, só mais uma. Fernando, sua próxima notícia, por favor. Então, a próxima notícia é que a Nintendo anunciou que ela e nada mais, nada menos que 54 companhias de games estão abrindo um processo contra os importadores dos aparelhos R4, Revolution 4DS. Não sei porquê, velho, mas quando você falou a Nintendo, mais 54 empresas estão abrindo processo, eu jurava que você ia falar contra o download, velho. Como assim, velho? Eu tinha certeza que você ia falar isso, velho. Tipo, né? Estão abrindo processo contra o download e estamos fechando a site agora, tchau. Sei lá, tchau. Falando mal da Nintendo e tal, sabe? Cara, eu jurava que seria isso que você ia falar. Esse site tem nos difamado em seus podcasts, zoando nosso Wii Music, por isso estamos processando. É sério, mesmo. Velho, eu fiquei com medo aqui, de verdade, ok? Quase. Falava e arrombava a porta do meu apartamento. Chegava a equipe tática do Alone in the Dark, né? É, mano. Aí, pela janela, quebrando a janela, entrando. Mas por que que elas vão processar o R4? E não o download? O R4 é tipo um jogo pra DS, mas na verdade o que você pode fazer é colocar ROMs nele. Então você pode baixar jogos de DS ou até de Game Boy na internet e instalar no chip desse ROM de R4. Que é uma coisa muito feia que você não deve fazer, bom menino, pra dar um aprendiz. Não façam. O objetivo de um cara que gasta dinheiro comprando um R4 é justamente fazer isso, né? Foi com certeza. Com esse... Entendeu, cara? Você tem a desculpa de falar que você tá usando seu R4 pra, sei lá, guardar música, guardar outras coisas e tal, tipo, que não caberiam. Sim, é. Ele também serve pra isso. Ele... Exatamente por isso que provavelmente esse processo não vai dar em nada, porque é a mesma coisa que acontece quando você processa esses programas que tiram a proteção de DVDs originais pra você poder copiar eles. Porque, assim, os caras que produzem dizem, né? Dizem, obviamente, eles no fundo da alma deles sabem que não é, mas eles dizem que é pra você copiar os seus próprios DVDs, fazer backup deles pra caso seus DVDs estraguem e tal, você ter a cópia de segurança e tudo mais, entendeu? Uhum. Mas, obviamente, né? Quem vai usar pra isso? Isso já é uma questão para outro podcast. O processo pode ser válido se a R4 estiver divulgando, assim, meio que essa imagem de você vai poder baixar jogos e tal. Com certeza eles não vão divulgar isso. Falando, nossa, você tem tantos gigas pra gravar o que quiser, sabe? Sem limites. Faça não, o mas que exatamente. Primeiro que o R4 nem te dá os gigas. Tem que comprar um cartão pra colocar no R4. E esse o que quiser é meio que tipo assim, estou lavando minhas mãos pro seu o que quiser, sabe? É o que você quiser, não é o que a gente quiser. Tipo assim, a gente não tem nada a ver exatamente com o que você vai colocar. Pra citar algumas das 54 companhias que estão nisso. Mais a Nintendo. Mais a Nintendo, Nintendo, que por sinal é a segunda maior empresa do Japão inteiro. Pouca coisa, né? Tem a SNK, a Capcom, a Square, a Sega, nossa, a Bandai, The Pokémon Company, entre várias outras, cara. Tipo, é só a tropa de elite mesmo. McDonald's, Microsoft, IBM, Walmart, Google. Tipo assim, né? Coloca lá assim, o mundo, né? Tipo, contra o R4. É realmente uma notícia muito triste, né? Ver um processo de 55 empresas mega gigantescas contra uma só, cara, mas antes deles do que a gente, né, cara? Com certeza. Mais uma coisa de Final Fantasy, talvez triste ou feliz, né? Tipo, depende do seu ponto de vista, é que a Square finalmente confirmou que não vai ter um remake de Final Fantasy 7 pra PS3. Não vai ter, não, não vai ter. Desistam, desistam. Nossa, velho, que bom, tá? Os fanboys da Sony nunca passaram um período tão negro quanto esse, tá, cara? Mas, na história da Sony, cara. A notícia não é de tão ruim. O que a Square disse foi o seguinte: se houver uma versão para PS3 de Final Fantasy 7, não será um remake, será um spin-off ou uma sequência, tipo Final Fantasy 7-2, que nem teve Final Fantasy 10-2. Então, uhum, tipo assim, eles não descartam essa possibilidade. Olha. Mas um remake, não, entendeu? Eu, sinceramente, preferiria muito mais uma sequência, né, do filme, por exemplo, do que um remake do Final Fantasy 7, que todo mundo já jogou e tudo mais, entendeu? Se for uma sequência igualmente boa, eu também prefiro muito mais uma sequência do que um remake, cara, com certeza. Há um rumor circulando por aí de que a Microsoft pode conseguir comprar, ou pelo menos está tentando comprar, a Take-Two. Que a Take-Two, pra quem não sabe, é uma mega empresa, assim, que tem várias outras empresas dentro dela. Por exemplo, a 2K Games e a Rockstar. Ou seja, se a Microsoft comprar Take-Two, ela vai ser a dona da Rockstar e vai ser a dona de GTA, entre outras coisas. E aí, além de não ter pra Wii, obviamente, não vai ter mais pro PS3 também, entendeu? Uhum. Seria um exclusivo. Ou seja, eles vão conseguir o The One Ring to Rule Them All. Exato. Se isso realmente acontecer, sabe, vai ser o primeiro passo da Microsoft pela tirania total do mercado de games, entendeu? Porque, né, vai desbalancear bastante aí, cara. 2K Games produz vários jogos de esporte aí e também, dentre outras coisas, BioShock. Tirania total que um dia já foi da Nintendo e outro dia já foi da Sony também, né? Acho que ela teve mais a tirania por causa do mercado, né? O mercado exigia que você tinha um PS1 e um PS2. É, exato. Então porque... você fazia jogo pra PS1 e PS2. Exato. Mas a Sony continua... nunca chegou pra Nintendo e falou assim, ó, vou comprar a sua empresa principal, a Rare. É, agora comprar uma empresa aí já fode tudo, porque agora quando você é dono da empresa, você fala, não, não vai lançar mais pra nada, só pro meu... Desde o Xbox, eu sabia que colocar colocar americano no mercado de games é dar confusão, cara. É. Aí depois vai ficar só a Microsoft, aí sabe, vai ficar tudo ruim porque não vai ter concorrência, vai quebrar tudo. Isso nos é ferramos, entendeu? É eu sabia, cara, desde o início, velho. Mas esse é o objetivo dele, é. Foi o que eles fizeram com o mercado de sistemas operacionais desde sempre, entendeu? Tipo, sim. Então que eles droga. Têm um histórico nisso já. Eu tenho uma notícia. Ah. Semana que vem eu vou estar com o meu DS. Te odeio. É. Vagabundo. Desgraçado. Boa, Fernando. Você é um vagabundo. É, notícia boa. Um dia ainda eu compro um R4. Não diga isso. Para colocar músicas, vídeos. Música, meu filho, você tá doido. Imagens. Fala isso não. Tipo, aí, notícia de amanhã. A Nintendo e 54 empresas estão processando R4 e download. Exatamente. Promover a venda de R4.